Faixa 2. O Conto do Peixe Pulmonado, em coautoria com Yan Wong. Um fóssil vivo é um animal que, embora esteja vivo como você e eu, lembra acentuadamente seus ancestrais remotos. Na linhagem conducente ao fóssil vivo ocorreu pouca mudança evolutiva. Um fato daqueles despropositados e puramente fortuitos é que o nome em inglês ou latim dos quatro fósseis vivos mais famosos começa com L. Lungfish, peixe pulmonado. Limulus, latiméria, o selacanto. E língula. O límulo, também conhecido como caranguejo ferradura, que não é caranguejo coisa nenhuma, e sim um animal singular que lembra superficialmente um grande trilobito, é agrupado no mesmo gênero do Limulus walti do Jurássico, 200 milhões de anos atrás. O língula pertence ao filo Branchiopoda, e em inglês também é chamado de lamp shell, bulbo de lâmpada. O tipo de lâmpada que ele lembra, se é que lembra, é aquela do Aladim com um pavio que sai de uma espécie de bico de bule. Mas o que o língula lembra espetacularmente são os seus ancestrais de 400 milhões de anos atrás. Sua classificação no mesmo gênero tem sido debatida, mas as formas fósseis são muito parecidas com seus representantes modernos. Embora as anatomias e, presumivelmente, os modos de vida desses fósseis tenham mudado pouquíssimo, seus textos de DNA não pararam de evoluir. Nós, primos dos peixes pulmonados, sofremos mudanças acentuadas ao longo das centenas de milhões de anos desde que nos ramificamos. Mas ainda que durante esse mesmo período o corpo dos peixes pulmonados pouco tenha mudado, ninguém adivinharia isso analisando a velocidade da evolução de seu DNA. Os peixes de nadadeiras raiadas, muito conhecidos como as trutas ou percas, produziram durante esse tempo uma espantosa variedade de formas. E o mesmo fizeram os tetrápodes, que conhecemos muito bem, pois somos nós, os peixes de nadadeiras lobadas glorificados, que se mudaram para a terra firme. O corpo dos peixes de nadadeiras lobadas modernos evoluiu extremamente devagar. No entanto, ao mesmo tempo, e é aqui aonde quer chegar esse conto, suas moléculas gênicas aparentemente não se ativeram a esse ritmo lerdo. Do contrário, as sequências de DNA dos peixes pulmonados e dos selacantos mostrariam muito mais semelhança um com as outras, e presumivelmente com as dos ancestrais remotos, do que com as nossas e as dos peixes de nadadeiras raiadas. Mas isso não ocorre. Conhecemos, graças aos fósseis, os momentos aproximados das separações ancestrais entre os peixes pulmonados, os selacantos, nós e os peixes de nadadeiras raiadas. A primeira separação, há cerca de 440 milhões de anos, foi entre os peixes de nadadeiras raiadas e o resto de nós. Os próximos a se separarem foram os selacantos, há cerca de 425 milhões de anos. Restaram os peixes pulmonados e o resto de nós. Por volta de 5 ou 10 milhões de anos mais tarde, os peixes pulmonados se separaram, deixando que o resto de nós, chamados tetrápodes, seguisse nosso próprio caminho evolutivo. Pelos padrões do tempo evolutivo, todas essas três gerações ocorreram quase simultaneamente, pelo menos se comparadas com o longo período durante o qual as quatro linhagens têm evoluído desde então. Embora estivessem estudando um assunto diferente, Rafael Zardoya, da Espanha, e Axel Mayer, da Alemanha, traçaram a árvore evolutiva da página seguinte para o DNA de várias espécies. O comprimento de cada ramo reflete a quantidade de mudança evolutiva no DNA mitocondrial ao longo do ramo. Se o DNA evoluísse em ritmo constante, independente da espécie, esperaríamos que todos os ramos terminassem alinhados na ponta direita. Isso claramente não ocorre. No entanto, tão poucos organismos que mostram as menores quantidades de mudanças morfológicas têm os ramos mais curtos. O DNA parece ter evoluído aproximadamente à mesma velocidade nos peixes pulmonados e selacantos e nos peixes de nadadeiras raiadas. Os vertebrados que colonizaram a terra firme tiveram uma taxa mais rápida de evolução de DNA, porém, mesmo isso não está obviamente vinculado à mudança morfológica. O primeiro e o segundo colocado nessa corrida de comitê molecular são o ornitorrinco e o alligator, e nenhum dos dois evoluiu morfologicamente tão depressa quanto, por exemplo, a baleia azul, ou, a vaidade inevitavelmente sugere, baixinho, tão depressa quanto nós. Asterisco. Em inglês, Causus Race, uma alusão à corrida de bichos no capítulo 3 de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Fim da leitura de asterisco. A velocidade de evolução do DNA não é sempre constante, mas também não tem correlação óbvia com mudanças morfológicas. Lindell-Broman e seus colegas na Universidade de Sussex compararam árvores evolutivas baseadas em mudanças morfológicas com árvores equivalentes baseadas em mudanças no DNA. E o que eles constataram confirmou a mensagem de O Conto do Peixe Pulmonado. A taxa global de mudança genética independe da evolução morfológica. Asterisco. Um estudo anterior chegara a um resultado diferente, mas Bruhan e seus colegas demonstraram de forma convincente que aquele estudo deixara de levar em conta a não independência dos dados, o problema da múltipla contagem visto em O Conto da Foca. Fim da leitura de asterisco. Isso não quer dizer que ela é constante, teria sido bom demais para ser verdade. Certas linhagens, como a dos roedores e a dos vermes nematódeos, parecem ter uma taxa global de evolução molecular muito rápida em comparação com parentes próximos. Em outras, como os quinadários, a taxa é bem mais lenta do que a de linhagens aparentadas. O conto do peixe pulmonado traz uma lembrança que, alguns anos atrás, nenhum zoólogo ousava acalentar. Com a devida cautela na escolha de genes e com os métodos disponíveis de fazer as correções para as linhagens que apresentam taxas variáveis de evolução, deveríamos ser capazes de determinar, em milhões de anos, a época em que qualquer espécie dada se separou de qualquer outra. Essa gloriosa esperança é chamada de relógio molecular. É a técnica responsável pela maioria das datas citadas para os nossos pontos de encontro neste livro. O princípio do relógio molecular, assim como as controvérsias que ainda o enleiam, será explicado em O Conto do Verme Aveludado. Mas passemos agora ao encontro 19 e ao misterioso Selacanto. Fim do CD MP3 1.